Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nintendo 3. Aqui é o Mario, e do meu lado esquerdo está o Jamon. Fui virar casaca. Do meu lado direito está o Lucas. O único sem Fire Emblem aqui. E diretamente do Japão está o Jefferson. Por culpa da Amazon, eu vou ficar mais quieto do que eu gostaria nesse podcast. O quê? Você não recebeu o jogo? É porque eu não sou assinante da Amazon Prime, né? Então eles atrasaram um dia o meu jogo. A gente atrasou o podcast, mas enfim. Eu fiz a pré-compra, sei lá, em março, e eles sabiam que eu queria esse jogo, só que aí eles atrasaram um pouquinho, só pra me deixar puto mesmo. É, de propósito, com certeza. Eu estudo em Santo André, né, na faculdade. E aos arredores da região lá, eles falam que é meio perigoso, assim, né? Então, sempre tem aluno se manifestando, pedindo, tipo, reforço policial, não sei o quê. E recentemente aconteceu um negócio que a gente tinha um fretado pra ir pra faculdade, do trem pra faculdade, uma caminhada de 10 minutos, e aí cortaram esse fretado, e aí agora a galera tá indo a pé, então a reclamação fica mais forte. Aí a polícia, ela se prontificou, assim, acho que é a polícia civil, não lembro agora qual era a polícia, mas se prontificou a começar a fazer ronda de bicicleta por volta da faculdade, né? Principalmente no período noturno, que muita gente volta e reclamam bastante desse período. Peraí, qual que é a ideia da bicicleta? Eles serem ecologicamente corretos? Acho que gasta menos também, eu acho. Tá bom, né? Não tem carro, mas tem bicicleta. E aí saiu no jornal, esse é tipo é o ponto que eu acho engraçado e triste, é que saiu no jornal da ABC que a polícia vai parar de fazer a ronda de bicicleta porque os arredores são perigosos para o policial. Ah, não, cara. Mano, é óbvio, né, mano? O cara tá de bicicleta, não tá passando confiança nenhuma, sabe? Ah, mas ele é um policial, ele tá armado, né? Mas tá com uma bicicleta. Assim, ele joga a bicicleta no maluco. Mano, GTA o negócio agora. Mas isso é muito triste. Se eu fosse aluno, eu ia ficar com mais medo ainda, porque o jornal tá reafirmando que o negócio é perigoso, tá numa escala maior ainda. Então, isso eu fiquei bolado assim, mano. É, tipo, fica a minha reclamação, se o bagulho é perigoso pro policial, caralho, mano, e pro aluno que tá com notebook só? Ele não vai usar o notebook pra atirar no cara. Notebook protege da bala. Se você andar com ele no peito, né, não nas costas. Eu acho que vocês têm que fazer uma milícia universitária, acho que essa ideia é essa. Que é guerrilha agora, né? Todo mundo antes de sair da universidade se pinta de preto, né? Vai pela sombra? Também. vai pelo telhado, Naruto agora. Ai. Mas e aí, o que você tá fazendo, Jamon? Você tá indo eu vou ser meio babaca, eu vou falar, volto à tarde. Né? Eu, no máximo, o início da noite que eu tô voltando. Então é um período movimentado, né? Eu não saio de lá, tipo, 7 da noite, 8 da noite. Então, não me afeta tanto. E talvez por eu morar no centro de São Paulo, meio que já ando com o cara amarrado o tempo inteiro. É, mas a cara amarrada não te salva, né? Então, eu não acho que é exatamente isso, eu acho que... É a aura, sei, mano. Ah, entendi, com certeza. É o seu Ki que tá fazendo os bandidos não te assaltarem. O Bossa andava de cara amarrada também, cara. É, mano, puta cara amarrada, meu. Eu chutaria a cara de mendigo do Jomon que ele faz, mas tudo bem. Louco, mano. O lançamento dessa semana foi Fire Emblem Three Houses, que era um jogo que já estava prometido há algum tempo para o Nintendo Switch. Eu acho, ó, é suspeito, eu acho que foi Doom. Que? Doom 1? É, o Doom, ah, porra. Tá. Entendi, só Doom 1, o que que é Doom 1? Doom 1, é, porque tem o 2 e o 3, né, eu considero o 1, tá, não adiantou essa piada. O Jefferson acha que é o maior lançamento do ano, mano? Da Nintendo é. Foda-se Mario Maker. Caralho! Se foda Pokémon também, não é isso? Não, até agora. Depois Aí vocês decidem, vocês gostam mais de Zelda, Pokémon ou coisa, mas... Pokémon ser o do ano é complicado porque tem todo ano, né? Bom, isso a gente vai deixar pro Nintendo 3 Awards, que a discussão vai rolar solta lá. Mas, pra alegria da galera, principalmente desse podcast que todo mundo é fanático, menos eu e o Lucas, o Fire Emblem foi lançado. Por muita insistência e por alguns outros motivos, eu acabei pegando o jogo. E eu joguei um pouquinho pra gente discutir aqui. E aparentemente o Jomon também pegou. Porém, o Jefferson já mencionou que ele não recebeu o jogo e o Lucas não comprou, certo? Exatamente. Eu recebi agora, na verdade. Eu joguei o prólogo. Ah, eu joguei basicamente isso também. Na realidade, eu joguei uma hora e pouquinho. Não, gente, vocês não jogaram tanto. Vai, Jomon. Cara, o negócio lançou faz pouco tempo e o Jomon queria que tu não tivesse varado a noite jogando. Não, antes de mais... parte do dia, assim. Antes de mais nada, quanto você jogou, Jomon? Eu tô com recém 10 horas, eu acho. Mano. Caraca. Cara, parabéns, cara. Eu já esperava por isso, na verdade, né? Então o Jomon vai meio que carregar a gente. Vai, Jomon, o que você tá achando do jogo? Eu tô achando que o Jeff... Eu já vou jogar. O Jeff não vai gostar do jogo. Eu tô jogando, tipo... Eu tô falando com todo mundo, assim, né? Você tem um momento da escola... É basicamente o jogo que tá se dividindo em dois, né? Tem um momento da escola e um momento de batalha. O de batalha, ele lembra muito Fire Emblem. A parte da escola, que é a parte mais longa, se você for fazer tudo, for falar com todo mundo, for pensar na sua estratégia, porque você começa a construir seus personagens na escola também, é muito mais longa e lembra pra mim Trails of Cold Steel, né? Eu não acho tão parecido com Persona, porque Persona, a passagem de um dia é muito rápido. Trails of Cold Steel, você fica em um dia durante muito tempo. E esse Fire Emblem me lembrou isso, e quando eu tava jogando, eu olhei e falei, puta, acho que é a coisa mais diferente que a série já lançou até agora. Eu acho ruim comparar com Persona, cara. Eu acho que os métodos de você melhorar seu relacionamento com os mais personagens é bem diferente. E a pegada do Persona é você administrar seu tempo fazendo outras atividades. E desse Fire Emblem não é bem assim. Apesar de você ter atividades que consomem um certo período, o seu relacionamento melhora com outros personagens, às vezes simplesmente conversando com eles. E aí não gasta um período de atividade, por exemplo. Sim, sim. Só de iniciar o jogo... Eu gostei, eu achei bem diferente. Eu acho que eles colocaram, não sei, ênfase na história. Sempre achei que... História de Fire Emblem sempre foi uma bosta. Essa, eu não sei se é boa ou ruim, mas o início me deixou curioso. Eu acho que foi uma introdução interessante. E com relação ao jogo, à jogabilidade, eu confesso que eu tive um pouco de problema de reconhecer as coisas, assim. Eu acho que a interface tá tão diferente que você fica olhando o mapa e você fica procurando, ué, quanto de dano vai dar, o cálculo já tá estabelecido na barrinha. Até olhar tudo eu achei um pouco bagunçado, que é questão de costume, né? É só uma questão de choque que eu não sei, eu fiquei um pouco perdido na primeira batalha. Eu já achei interessante, mas é aquela coisa que eu tô batendo na tecla. Esse jogo parece mais... Se eu colocar na cabeça que isso aqui é mais um RPG do que um jogo de estratégia, talvez eu consiga gostar. Mas aí vamos ver se a história é o suficiente. Aí eu vou jogar a história. Porque no Fire Emblem eu cagava pra história, porque é ruim e eu gosto de jogo de estratégia. E nesse aqui vai depender muito se a história é boa, se eu vou ter saco pra ficar conversando com as pessoas. Eu assisti os vídeos que a Nintendo postou no canal dela lá, explicando vários aspectos do jogo, e realmente deu a entender que a parte da escola toma muito seu tempo. Mas eu vi lá que eles citam uma opção de você dar skip na semana e ir direto pro domingo, que é o dia que você escolhe uma ação, se não me engano. Eu não entendo muito bem no jogo, mas dá pra você jogar... Essa é a pergunta mais pro Jomon, né, que tem mais tempo de jogo. Você consegue dar aquele skip maroto e focar mais na estratégia? Porque isso poderia ser algo que o Jeff pode fazer, né? Então, o skip, assim, quando tem, normalmente no domingo, seria, né, o primeiro dia da semana, você escolhe onde que os personagens eles vão evoluir as classes, né? Por exemplo, você fala, o cara, eu quero que tal personagem treine arco, eu quero que tal personagem treine lança, esse aqui vai treinar isso. E, tipo, ele é muito... Você consegue fazer um jogo... Outra coisa bem diferente de todos os outros Fire Emblem é que isso aí, ele... Todos os seus personagens iniciais, eles são meio que abertos a você fazer o futuro deles, né? Eles não começam com uma classe definida. Então, esse skip, ele serve para você, pro jogo autodefinir, tipo, é mais ou menos o melhor aqui, né? É o que a gente pensou que eles seriam e aí joga pra eles. esse, mas só que você não pula, não pula a parte que você fica andando no monastério conversando com todo mundo. Se você quiser, você também pode pular essa parte, né? Você tem a opção de ir pra esse seu momento livre, ou senão você toma recebe uma aula que aí aumenta os atributos, ou senão você só pula, ou deixa todo mundo descansando pra eles serem melhores na hora de você dar aula pra eles. Então, assim, no geral você pode pular tudo, mas eu não sei o quão é afetado a evolução dos seus personagens. Acho que você perde a oportunidade de fazer do seu jeito, que nem você comentou, né? Você que escolhe o futuro deles. Então, isso e a parte da escola, quando você conversa com eles, a parte que você anda, enquanto você conversa com eles, termina a quest, você ganha dinheiro, né? Ganha item de graça, e conversa com eles e desenvolve suporte com eles, né? Evolui o relacionamento com eles. E esses relacionamentos, quando estão em batalha, eles dão atributos extras. Se for igual a todos os Fire Emblems, né? Eu não sei se nesse também dá atributo extra. Mas aí, você não ter esses suportes, pelo menos, tipo, numa quantidade alta no final, você tá com menos status do que alguém que fez teria. Eu acredito, então, que numa dificuldade fácil você pode pular tudo, porque é fácil, então você não vai perder tanta coisa em questão de números pra te ajudar na batalha. Mas em dificuldades elevadas, aí você tem que realmente estrategizar tudo ao ponto, provavelmente. Eu acho que sim. Eu acho que você já respondeu o meu ponto. Se eu pudesse jogar isso pulando e fosse tudo pré-definido, assim como o suporte evoluísse com o tempo, eu ficaria feliz. Eu ia falar, deixa as pessoas se divertir andando aí, conversando, e eu ir pra batalha logo. Só que se eu jogar esse jogo, eu senti que eu tô muito... que eu tô com um handicap muito negativo, porque eu não quis passear, aí eu vou ficar muito chateado no final do jogo. Apesar de eu estar com uma hora de jogo, tem algumas coisas, alguns aspectos do jogo que eu tô tendo que relevar pra dar continuidade na minha jogatina, né? A primeira delas é um pouco da história, porque eu acho que a história começa muito rápido. Simplesmente você, de repente, vira um professor do monastério e você tem que acreditar que o personagem, sei lá, ele realmente tava na disposição de isso acontecer e as coisas, sei lá, não teve nenhum desenvolvimento do momento que falaram, olha, você vai ser professor e ele aceitar que vai ser professor. Então, essa transição é muito rápida. E a segunda, uma coisa que o Jefferson comentou, é um pouco da adaptação da UI, né? Não só da interface, mas também dos gráficos do jogo. Eu, considerando que eu já vi outros jogos de Fire Emblem, eu tava esperando uma evolução muito maior dos outros jogos passados para o Nintendo Switch. E comparando com esse jogo com outros jogos do Nintendo Switch, ele fica bem aquém. Vocês não acharam isso também? Eu achei ele aquém, só que eu tô esperando que não seja bonito. Porque é aquela coisa, o GameCube é feio que dói, o de Wii também é feio que dói, os dois de DS é feio que dói. Então o Fire Emblem tava meio que, tipo, ele voltou a ficar bonito no 3DS, mas porque ele escolheu o estilo de pixel quando tá mostrando no mapa. E aí agora ele voltando pra esse gráfico, entre aspas, realista, né? O gráfico dos personagens, os modelos 3D no campo de batalha, eu sinto que fica ruim. Eu não gosto, mas assim, tipo, eu olho pra nuvem no fundo, tem uma nuvem super quadriculada, mas eu perdoo porque é uma evolução muito grande em questão de conceito dos últimos Fire Emblems. E aí o UI é... Até eu entender tudo, porque agora a gente tem dois botões a mais nos shoulders, né, do controle. Antes a gente não tem um L2 e R2, né, digamos, no portátil. Então é muito mais botão que eles permitiram pra usar no meio da batalha e é meio confuso, porque alguns anos, tipo, desde 2013, acostumados com 3DS. E eu comecei, sei lá, sem querer eu apertei mais e comecei a mudar a câmera e não conseguia voltar o negócio. Eu também, aconteceu isso comigo, mano. Aí eu apertei o menos, obviamente, pra ver o que acontecia, né? Mas foi bem estranho isso. Assistindo aos trailers, eu vi que em muitas cenas de batalhas, quando tem uma multidão de soldados avançando, eles atravessam outras coisas. Mas é isso aí, eu não liguei tanto, assim, não achei tão ruim, porque eu pensei, meu, se eles fossem fazer coisa muito detalhada em cada tipo de unidade enfrentando cada tipo de monstro, esse jogo não ia sair nunca. Não, tudo bem, é mais que... dá uma sensação estranha você já conhecendo outros estilos gráficos do Nintendo Switch. Até se você for comparar com Fire Emblem Warriors, sabe? Apesar de não ser o mesmo tipo de jogo. E sei lá, eu tô jogando no portátil, né? Eu tô tendo muito problema com... Não muito, mas eu tô percebendo bastante slowdown. Nos momentos de batalha isso acontece direto e às vezes quando eu tô andando no monastério. Eu acho isso um pouco de problema pra experiência do jogo. Ah, a queda de frame rate sempre é bem ruim. Aí eu já não atrapalho mesmo. No monastério, eu percebo tipo que as coisas estão carregando na minha frente, né? Ele começa a correr um pouquinho mais lento, eu vejo que tá carregando. Mas eu acho que slowdown, assim, eu não me importo muito no Fire Emblem, porque não é um jogo que demanda inputs precisos. Então, tipo, ah, tem uma queda de frame rate pra eles tentarem deixar o gráfico mais bonito, eu não acabo não me importando. E os modelos, assim, você comparou com o Fire Emblem Warriors, os modelos desses estão bem mais bonitos, que o do Fire Emblem Warriors era bem mais quadriculado. Nossa, acho que não, hein, mas tudo bem. E a história, vocês também não ficaram um pouco desconcertados com essa transição rápida, com os acontecimentos de cara do jogo? É, da história, como o Jeff falou, a história de Fire Emblem normalmente é ruim. Então, tipo, eu já aceitei de início que o cara... Ainda bem que, como a gente já sabia desde o início que era professor, ainda bem que chegou nessa parte rápido, né? E o seu personagem, sei lá, ele parece ser muito... Ele obedece muito, então eu não fiquei tipo, ah, ele não tá seguindo, ele não reclamou de nada. Parece que ele não reclama de nada, parece que ele vive, tipo, pai manda, ele faz, né? Então eu achei meio que tipo, ah, esse é o personagem, ele é um mercenário e ele não aprendeu a questionar, ele não sabe questionar. Não, mas acontecem coisas místicas dentro da história e que tá tudo bem também. É, eu acho isso um pouco estranho. Eu não cheguei até ele virar professor. Mas eu acho o diálogo dele com a Chique dessa vez, que é Sotis, não sei. É Sofis. Eu achei interessante. Eu gostei do diálogo. Eu não sei, o pouco que eu vi, eu gostei. E é logo de cara que você percebe que essa é a personalidade dele. Que ele não faz nada, é simplesmente um bundão. Não é personalidade, é falta de personalidade, na real. É, o que eu não acho ruim. Eu não acho ruim. Eu acho que o personagem principal pode ser bundão mesmo. Que ele vai ter que... Porque a principal coisa que ele vai ter que fazer é a escolha, né? Aliás, vocês já chegaram a escolher a casa? A casa você escolhe assim que você entra no monastério, basicamente. Só pra falar, vocês estão seguindo o que a gente tinha combinado, né? Porque eu escolhi o Blue Lion só por causa que vocês eliminaram. Então, eu falei no início do cast que eu era minha casaca. Ah, não, João. Puta que pariu, cara. Acabou com o esquema. Merda, eu vou reiniciar o jogo por causa disso, cara, mas fala aí, qual que você escolheu? Qual que você escolheria se não tivesse promessa, mano? É a Red... A vermelha, esqueci. É a Red... Então troca Black comigo, League. Porque eu escolhi a azul. Nossa, eu odiei o Dimitri, cara, com todas as minhas forças. Eu odiei, velho. Eu acho que o Lucas deveria comprar o jogo, trocar com o Jomon, que quem vai fazer o podcast do Fire Emblem vai ser eu, o Mario e o Lucas, porque o Jomon pra ele. Não, mas eu tô com uma hora de jogo, eu acho que eu consigo reiniciar e dar skip em tudo, é bem tranquilo. Então, eu peguei o Dimitri porque, sei lá, olhei e falei, a história dele parece legal e eu gostei muito dos caras, dos Blue Lions, assim. E eu, assim, um xuxa é que eu olharia pros outros e falaria, mano, não tem como vocês serem melhor, a história ser melhor que a dos Blue Lions, do que as interações deles. Tá. É que eu olhei pra galera dos Blue Lions, cara, eu odiei com todas as minhas forças, mano. Eu falei, nossa, mas só tem idiota aqui. E as outras casas são os caras mó legais, assim, os Blue Lions, a gente é... Olha só como a gente é certinho e educado, nossa. Vamos jogar xadrez enquanto os outros estão na Augusta bebendo e se divertindo, sabe? Esses são os Blue Eyes. Falou pra vocês aí. Completamente. Mas... Eu só queria falar pela personalidade dos três lá. Eu nunca escolheria a casa do vermelho. Por quê? Ah, a menina é mó cuzona, velho. Ninguém quer uma desgraçada dessa do lado. Então, eu também. Ela é muito babaca. Ela é tipo, caralho, babaca, mano. Péssimo pra caramba. Ah, mas não, aí se eu tiver conviver com ela, vai ficar mais legal, cara. Não, babaca já basta eu, velho. Eu tenho que ser um babaca, não ela. Ô, Jefferson, vai trocar de casa, hein? Você vai escolher os viados dourados lá e vai ficar de boa com isso. Mano, se tem uma coisa que eu não faço na minha vida, é mudar de time. Então pode ficar tranquilo, velho. Tá bom, mas eu vou reiniciar o jogo, porque o Jomon já trocou agora. Então eu fico feliz que o Mario ficou feliz com a decisão, que eu olhei e falei, vou contar no cast, porque aí já vai ter passado muito tempo e... Foda-se, dois Blue Lions e abraço. E se eu comprar? Agora eu fico na dúvida. Aí você vai escolher os viados dourados e ser um cara inteligente. Vai ser os três aí fazendo proposta e vou ter que escolher um. Não, eu tô. Cara, eu acho que você tem que escolher o que te chamar mais atenção e ignorar o que a gente tá falando. É o jeito certo de jogar. Só pra terminar nesse negócio de casa, eu vi uma pesquisa lá no Nintendo Life, os Black Eagles estão ganhando, em segundo, Golden Deer, e terceiro, Blue Lions. Pesquisa de popularidade. É, eu vi a que o site oficial fez e deu tipo 46% Black Eagles. E aí os outros dois se dividem e é uma diferença de, sei lá, 3% entre os outros, o Golden Deers e os Blue Lions. Então, é tipo, a Eldegard é a mais popular de longe. E só um elogio, assim, aí agora vira menos o que o jogo fez, mais o que a Intelligent Systems tá fazendo. O meu elogio fica, tipo, que o único personagem que consegue casar nesse Fire Emblem, eu não sei se é casar, mas é chegar no Rank S, é o seu personagem principal. E eu acho isso, tipo, maravilhoso, porque ele dá meio que a sensação dos Fire Emblems antigos e os outros personagens, eles têm relacionamentos mais vivos, assim. Eles têm que ser obrigatoriamente uma conversação entre os dois, né, um suporte, no caso. Ser uma conversação entre dois personagens que tem que acabar em uma confissão. Então eu achei que eles conseguiram... os suportes que eu fiz até agora, né, eles deixaram mais humanos, assim. Lembra mais o Shadows of Valentia do que o Fire Emblem Shadows of Valentia do que o Fire Emblem Fates, por exemplo. Ou Persona, né? Tá, entendi. Você não precisa estar namorando, né? O Rank S dele. No caso, Persona também, não, então, né? Você pode... O Rank S eu não sei se é casar, mas só o principal faz. Antes o Fire Emblem funcionava naquele sistema de shipping, né? De tipo, todo mundo vai casar com todo mundo. Entendi. E agora não tem mais isso. Tem personagens que nem Rank A, tipo, na hora de evoluir, né? C, B, A. Vai evoluindo o seu relacionamento. Tem personagens que nem Rank A tem. Porque imagino que, tipo, o relacionamento dos caras meio que ou dê pra trás ou tudo que tinha que ser dito já foi dito no B. Então achei isso, essa liberdade que eles tomaram foi interessante. A dificuldade, vocês estão em qual? Ah, eu tô no casual, cara. Mas é qual? São duas, né, dificuldades. Eu fui no difícil e clássico. Eu tô no casual, eu não sei qual que é. É o médio, não é o difícil nem o fácil, é o médio e meus personagens não morrem. E eu fui no, igual o Jeff, eu tô hard classic, porque eu ouvi que o jogo tá muito fácil. Tá mesmo? Então, se você quiser, você pode subir a dificuldade do jogo e só pode descer. É que eu acho que eu tô mais na expectativa de testar o jogo com calma. Se em algum momento eu zerar, não sei se isso vai acontecer, talvez eu pegue pra jogar com outra turma, né? Outra casa, jogando no difícil. Talvez, não sei. Pode ser. E o que você tá jogando, Jomão? Tá difícil o jogo? Então, teve momentos que, assim, eu não morri até agora, eu não joguei, assim, eu joguei 10 horas, mas pra esse Fire Emblem, isso foram umas 5 lutas, né, incluindo uma luta, ou 4 lutas, incluindo uma, tipo, que é a parte, assim, não era da história, era só porque eu não tinha nada pra fazer no meu tempo livre. Então, eu não morri, então, pra mim não tá tão difícil, mas teve momentos que eu parei pra pensar e falei, o que eu vou fazer aqui, eu vou usar habilidade... Então eu tô gostando, assim, mas eu não tô achando nada impossível. Não, mas calma, você fala que morreu, você não perdeu o jogo, né? Mas você deixou algum personagem morrer? Então, morreu tipo, não, nenhum personagem meu morreu, a não ser na primeira batalha lá que podia morrer. Não a inicial, a segunda, tem uma segunda batalha que é uma mock battle, e aí nisso... É uma batalha de brincadeira entre as três casas, que é a primeira batalha que você tem. Com o time das casas, aí uma personagem minha morreu lá porque eu não sabia que os caras, eles trocavam de posição, assim, a mira deles trocava, assim, eles viam que um personagem atualizou e ele vai morrer no próximo hit. Então, isso aconteceu comigo. E eu tô nessa batalha, inclusive. Então, nessa, uma personagem minha caiu, mas só que a batalha você não perdia. Então, dane-se. Mas aí, depois disso, quando as batalhas importavam, os personagens morreriam... E eu tô jogando como eu tô jogando no Classic, os personagens eles morrem mesmo, então ninguém morreu. Eu também acho que não pode deixar morrer nesse início, porque tem muita pouca gente pra você ficar, né? Mas, Mario, tenta... É que eu não sei, dá pra mudar do Classic pro casual? Ô, Jeff, seja. Ou Mario, vocês viram se dá? Não, se eu for reiniciar o jogo, eu posso reiniciar no Classic, então... Eu acho que uma coisa interessante de Fire Emblem é você ficar com o cu na mão pra não deixar a galera morrer. Tá, mas vou pensar nisso. Mas das pessoas. Eu acho que o Mario tem que jogar e ver se ele vai gostar. Então, Se eu fosse dar um conselho, continua assim, mano. Aí depois você vê se tá gostando do jogo, você quer repetir, quer tentar se desafiar, e você faz isso. É, no momento eu tô meio blasé, cara. Não sei se gostei ou não, assim. Então eu ainda tô experimentando. Mas ele... Sei lá, o jogo fala que vai ter 70 horas, né? 60, 70. Parece que vai ser isso mesmo. E eu tô com uma expectativa muito alta, assim. Eu gostei dele. Tirando os menus que o Jeff falou, acho que o jogo tá muito bom, só não é um bom Fire Emblem. Você planeja fazer as três casas, Jomon? Ah, isso aí é pro Jomon do futuro dizer, porque eu até hoje não terminei as três rotas do Fates, e o Fates é 20 horas, então não sei se eu tenho barriga pras três vezes 70 horas. Nossa, muda tanta coisa. É, deve mudar bastante coisa na história, mas eu não sei se eu teria saco também de ficar repetindo o jogo assim. É, as análises dizem que a história é bem diferente. É até que a galera terminou o jogo e já quis emendar em outra história. Mas, que nem o Jamon falou, eu também não tenho saco pra isso. Até no Persona 5 eu não fiz isso. Uma Persona 5 é a mesma história, então tem esse ponto. Isso é verdade. Eu comprei a edição de colecionador do Fire Emblem, gastei, sei lá, 10 mil ienes. Podia ter comprado dois jogos. Por isso que demorou, né? Eu não sei. Se é isso, eu não sei. Veio um CD, uma case de metal e o jogo, né? E é uma artbook. É tudo bem bonito, bem embalado e não sei o quê. Aí eu tinha deixado no chão, minha namorada não viu, deu um pisão na case de metal, tá meio torto aqui, mas tudo bem. Nossa, que dó, senti dor aqui, cara. Puta que pariu. Aí eu vi, outra coisa que eu fiz também, eu vi que o My Nintendo tinha atualizado com itens de Fire Emblem, aí eu fui lá e gastei minhas Platinum Points. E quando eu fui ver o frete, puta que pariu, velho, 1.300 ienes só pra um, sei lá, um caderninho, um adesivo, sei lá o que tinha lá, foi, deu dor no coração, mas aí eu fui lá, já que eu tô no Japão, tem que fazer isso, né? Você dá uns 40 reais, né? E eu espero que meu bolso vai ficar muito feliz se o Jomon estiver certo e eu não gostar desse jogo. Porque saiu tanta merchandising de Fire Emblem que tava dando, sei lá, quando eu coloquei tudo no carrinho na Amazon, deu um preço de um Switch Lite. Nossa. Aí, caraca. Aí eu não sei. Vai depender se eu gostar do jogo, talvez eu compre alguns figurinhas de acrílico aí. Vamos ver. Acrílico você tem que comprar pra continuar essa coleção, Jeff. Não, mas aquilo ali é do Heroes. Não é ele do, não. Né? Coitado, mano. Fundo de Houses. Bom, a nossa aventura em Fire Emblem aparentemente vai continuar, então se você gostou desse papo, possivelmente a gente vai gravar um episódio exclusivo falando de Fire Emblem Three Houses. Fique ligado na Estação CCD4 para quando a gente for lançar. E agora vamos à sessão Um Jogo Rápido, onde lemos as notícias da semana de forma rápida. A primeira notícia é que Pokémon Rumble Rush está disponível para iOS. E eu não sei se alguém aqui tem interesse em jogar. Eu acho que eu sou o único que tem iPhone aqui e ainda assim eu não baixei esse jogo. Eu tô de boa com Fire Emblem Rumble. Fire Emblem? Agora é tudo Fire Emblem. Tô de boa com Pokémon Rumble por um tempo desde os últimos jogos, cara. Eu fico feliz pelos donos da iOS, só que isso aí demorou, né? E eu tenho que jogar esse jogo só pra conseguir Platinum Points. É uma tristeza, mas eu faço isso. A equipe Rocket invadiu o Pokémon GO. E por invadiu, tem Pokémons versão Shadow em alguns Pokéstops. Às vezes você vai passando um Pokéstop e aparece um membro da equipe Rocket desafiando pra uma luta. Ele fica parado, o membro da equipe Rocket fica parado embaixo do Pokéstop. Você já vê, assim, se tem um membro lá. Ah, não é surpresa, então? Não, não, não. Você sabe que ele tá lá. E o Pokéstop, ele fica cinza, né? Ele fica saindo uma fumacinha preta. O Pokémon Shadow, se você captura? Você captura e tem que purificar ele dando doce e alguma outra coisa que eu não lembro agora. Ah, você não pode deixar ele cuzão? Você pode. Você pode purificar se você quiser. Mas você pode deixar ele com uma fumacinha preta. Mas antes disso, você tem que batalhar com um membro da equipe Rocket, né? Aí depois da batalha, aparece um dos Pokémon que ele usou na batalha. Por exemplo, o que aconteceu um membro da equipe Rocket tinha o Charmander, Charmeleon e Charizard. Aí no fim do jogo apareceu o Charmander pra capturar. E eu só queria falar que eu achei esse método muito interessante. É, não só pela aparição da equipe Rocket, mas pela aparição de uma batalha contra NPC. E isso tem muito cara de, por exemplo, quando você enfrenta os treinadores no jogo clássico, sabe? Eu achei legal, não só para eles conseguirem encaixar isso dentro do jogo, porque a batalha em Pokémon GO é completamente diferente, mas também por colocar uma espécie de obstáculo para você entrar no Pokéstop. Eu acho que isso poderia se perpetuar para ter outros tipos de treinadores NPC em Pokéstops, não em todos, mas só em alguns. E aí você fala, olha só, será que eu passo nesse Pokéstop ou não? Tem um treinador ali. Eu acho um modo interessante de se colocar treinadores NPC no jogo. Agora é possível realizar o upload de 64 fases no Mario Maker 2. É, até 64, né? É, e eles pretendem aumentar mais uma vez esse número. Será que vai para 128 ou será que eles vão fazer igual a gente, assim, que do nada a gente soma 32 ou 64 onde a gente quer? Tem uma lógica. Eu acho que o pessoal ficava chorando por besteira, porque poucas pessoas conseguem fazer tantas fases boas assim em um curto espaço de tempo. Antes era 32 e o pessoal ficava xingando. Velho. Calma, velho. As pessoas precisam de tempo pra criar fases, senão você vai criar um monte de lixo. Velho. E faço as palavras do Jeff as minhas. A Nintendo vai realizar o conserto de Joy-Cons com defeitos de fábrica e vai fazer o reembolso para aqueles que pagaram. Mas isso é nos Estados Unidos, inicialmente, e agora estão falando na América Latina. Você vê um monte de notícia escrito lá. América Latina. Então, a DN me confirmou no Brasil. É, a DN, exatamente. Eles entraram em contato e agora você já pode ir naquela de São Paulo lá. HG e, é, que é na Vila... Viu pro Dan, não lembro onde. Eu já mostrei. Nossa, é um ponto da linha verde que eu sei que eu dormi e perdi a estação quando eu fui lá. É Zona Oeste. Eu só queria falar que, primeiro, teve site que confirmou. Quando eles anunciaram essa notícia que você já poderia ir na assistência técnica arrumar o seu Joy-Con de graça, teve site brasileiro que já divulgou de cara: olha aqui é a assistência técnica brasileira. E aí teve gente que entrou em contato e eles não estavam consertando. Então, agora eles estão consertando, tá? Aparentemente. Mas vale entrar em contato antes pra perguntar. É, o DN me fez esse trabalho jornalístico que tem que fazer, entrar em contato e confirmar antes. Então, sites brasileiros, calmem antes de divulgar notícia. Entre em contato pra fazer a avaliação, etc, da repercussão. Mas é qualquer Joy-Con, você precisa ter nota fiscal do negócio? Falaram que precisa de alguma coisa, num comprovante e tal, ou o número de série do seu Switch, né? Então acho que do seu Joy-Con. Eu acho que não. Aqui o que não vai acontecer é reembolso, porque eu duvido que me devolvam o meu dinheiro, né? Então. O dinheiro que não foi gasto aqui, né? Não, não, não. É porque eu fui na HG Digital pra fazer o conserto. Sim, então eu já paguei comentou, pra né? eles. É. Então eu teria o reembolso. Você foi duas vezes ainda, né? Eu fui duas vezes, mas só uma eu paguei, né? A outra tava na garantia. Dragalia Lost se tornou o segundo jogo mobile da Nintendo mais rentável, com 100 milhões de dólares no total. E ele tá atrás do Fire Emblem, com 591 milhões, só um pouco atrás, e tá na frente do Animal Crossing com 99 milhões, ou seja, 1 milhão de diferença. Tá, eu acho interessante que essa é uma franquia nova da Nintendo, é uma 9P. Então, é um pouco difícil comparar com outros jogos, porque... É, Fire Emblem tem toda a questão da fanbase de Fire Emblem também ter comprado o jogo, e tem Animal Crossing também, que é a fanbase de Animal Crossing que gasta com o jogo. É, eu acho interessante que a Nintendo conseguiu acertar em um jogo sem utilizar recursos das propriedades intelectuais que ele já possui em outros consoles e torná-lo rentável. Apesar de que o modelo de Dragalia Lost é um modelo muito usado em outros tipos de jogos de RPG, é, que existem aí pra mobile. Vi de outra uma infinidade de jogos de anime que você pega os personagens, gacha e joga lá pra eles batalharem em fases, né? Tem o jogo do My Hero Academia, assim, por exemplo. Mas ainda assim, é muito bom saber que Dragalia Lost chegou a esse ponto e que espero que venham mais jogos parecidos com Dragalia Lost da Nintendo ou com novas propriedades intelectuais da Nintendo surgindo pra mobile. Eu tô meio no crack com esse jogo. Como assim? Só que... Eu ainda não contribuí para esses 100 milhões, então eu me sinto limpo ainda. No crack, que você começou a jogar agora, você tá viciado no momento, como é que é? Eu tô jogando faz umas 2 semanas, acho. É, vou deixar para comentar mais no checkpoint aqui, mas tá, eu bom. Quero dizer que eu tô bem no crack mesmo. O Jomon, já conversei com o Jomon em off aqui umas vezes e ele percebeu o crack. Na época que eu tava jogando bem assíduo, eu tava viciadão também, cara. Qualquer momento livre que eu tinha, eu tava jogando. Inclusive, eu jogava, às vezes no trabalho, eu deixava ligado e deixava ele aberto lá no automático. Então os personagens ficavam se batendo lá. O que acontece é que eles morriam muito, né? Porque em algumas fases você tem que ter uma certa estratégia, né? Simplesmente jogar os personagens lá e se baterem. A única coisa que eu quero falar sobre isso é que tá mostrado que o modelo de Super Mario Run não funciona. Você tem Mario e não fez mais, e não tá nem o top 3 dos mobiles da Nintendo, então ninguém quer pagar $10, então para de reclamar se o jogo é gacha ou não. O serviço de Pokémon Duel irá acabar em 31 de outubro. E esse é mais um jogo que entra na grande lista de apps de Pokémon que morrem assim. É, na real eu caguei pra esse jogo, hein? Eu gostei bastante desse jogo, joguei... Nossa, joguei muito. Só que aí depois eu perdi o meu save e aí depois eu não quis fazer tudo de novo. E era bem legal você... Quando eu comecei a fazer tudo de novo, tinha uma parte bem bacana. É que as pessoas de nível alto, elas abriam a... Elas davam give up pra você pegar a carta boa. Então você upava muito fácil, você era nível ruim, velho. Porque depois que você derrota o oponente, você ganha uma carta de acordo com o nível do oponente. Então quando eu comecei de novo, ninguém queria pegar a minha carta tosca. Aí, enfim, foi isso. Mas eu gostei de Pokémon Duel. Era um jogo de estratégia que você contava muito com a sorte. Aí você ficava rodando o dado toda hora. Mas tinha bastante coisa que você poderia enganar o seu adversário e ganhar a luta. E agora vamos ao anúncio da semana. Two Point Hospital. Que vai sair, de acordo com o que eles falaram, no final de 2019. Eles falaram later, que é mais assim... Não tem uma data específica, é mais pro final de 2019 mesmo. E vai sair pra todos os consoles. É uma cópia aí de Jimmy Hospital, né? É, e falaram muito bem. Quando lançou na época, eu assisti algumas streams da galera jogando e... Pra quem gostava do theme hospital e essa coisa de gerenciar um hospital, só que de uma forma um pouco mais cômica, com algumas coisas diferentes, vale muito a pena. Esse jogo passou completamente fora do meu radar, é impressionante. Mas você gosta desses tipos de jogos de simulação e administração local? Ah, eu termino normalmente, vai lá, sei lá, aquele game developer, essas coisas, eu terminei... Game Dev Store. É que eu, no Steam é outro nome, não é? Isso é outro jogo no Steam. Então, o do Steam eu sei que eu zerei em, tipo, sei lá, eu terminei no mesmo dia. Eu normalmente pego esse jogo de administração e fico jogando. Eu faço 10 horas nele e nunca mais toco nele, mas eu faço 10 horas, então é a parte que eu gosto. Não, mas é que esse do Steam é ruim, só isso. Jogo da Carosoft que é melhor. E tem no Switch, tá, gente? E agora vamos aos lançamentos da semana. Tirando Fire Emblem. É, tirando Fire Emblem que a gente discutiu em uma parte do cast. Eu vou falar anúncio aqui, mas é porque ele foi anunciado na QuakeCon, mas também já tá disponível pra baixar, que é o Doom, Doom 2 e o Doom 3. Vocês acham que vale a pena pegar o Doom 1, experimentar o Doom tempo? Doom. O Doom. Eu nunca joguei os Dooms antigos, então eu não sei. É que o Doom 1, cara, ele repercutiu por causa da época. Por mais que ele ainda seja um jogo muito bom... É legal estudá-lo, mas eu acho que como um jogo até de tiro já tá um pouco defasado. Só sei que tem gente levantando aí que o Doom Guy vai estar no Smash. Ele já está no Smash, a gente que não tá vendo. E o último lançamento da nossa lista, que é um dos favoritos do Jomon, é o Kill la Kill If, que foi lançado no dia 25 de julho. Eu joguei a demo e eu achei o jogo, pelo menos no Switch, assim... Ele poderia ser alguma coisa decente, mas eu acho que fica no meio que ok pro ruim. E não vale a pena pegar a preço cheio. É, principalmente que Kill la Kill não é um jogo anime, não é um anime que tem muitos personagens que você vai querer usar pra batalhar e tal, porque o design legal é de alguns personagens, na maioria deles eles têm design pro anime só. É que nem o jogo do My Hero Academia de luta, que falaram que é bem zoado. Esses jogos, My Hero Academia. Ele é um professor, tá ligado? É um pesquisador herói. Tá falando de professor de Fire Emblem e ficou na cabeça. Uhum. mas eu uso essa regra, tipo, jogo de anime não presta, raras exceções. E aqui estamos nós, a nossa sessão de interação com o ouvinte, onde nós vamos discutir os comentários que vocês deixaram em nosso site na página do episódio anterior, que foi o Nintendo 3167, onde a gente falou da nova arquitetura do Nintendo Switch, no caso, a nova bateria que foi lançada, e algumas polêmicas. Então eu vou pedir para o Jamon fazer as honras de ler os comentários, por favor. O primeiro comentário foi do René Augusto, e ele comentou, e ele fala, pergunta se a gente tá tudo bem. E aí, gente, tá tudo bem? Tá tudo bem, sim. Tudo na paz. Comigo tá ótimo, com a minha capinha de metal do Fire Emblem, não. E por dentro eu me sinto a capinha de metal do Fire Emblem, mas eu tô bem. E ele comentou no geral sobre o novo Nintendo Switch, né? Os dois, na verdade, tanto o Lite quanto o normal. E ele falou como ele imaginou que surgiu essa ideia do novo Switch, dessa nova versão do Switch, é que eles refizeram o Switch Lite e falaram, por que não reutilizar as coisas no Switch normal, né? E aí nasceu o Switch normal, e ele comenta que a bateria pra ele é meio óbvio, porque como o Switch normal ele é maior que o Switch Lite, ele tem mais espaço pra bateria, então a bateria vai ser maior. Então, essa coisa da bateria ser maior, eu não sei se é exatamente por o console ser maior, porque os componentes ali, eles ainda podem se reencaixar, tá? Mesmo no Switch tradicional, o modelo que a gente tem hoje. É que as baterias, conforme o tempo vai passando, e a gente até mencionou isso na Lady Moore, elas evoluem. Então, se você simplesmente só atualizar os componentes que estão dentro do Nintendo Switch, você já vai ter uma melhoria de desempenho, né? E isso é natural. Então, se eles só pegassem o modelo que a gente tem hoje e atualizassem os componentes, a gente ia ter um novo Switch melhorado, obviamente. Eu acho que é isso que aconteceu, na real. Então, eu não vi nenhuma notícia falando, não sei quantos miliamperes foi aumentado. Mas sim que eles trocaram o processador e esse processador ele economiza mais. Talvez nem seja aumento da bateria, talvez você está usando a mesma bateria com componentes diferentes e consequentemente aumentando as horas. Por isso que eles fazem a propaganda com horas, não com miliamperes. E ele comenta que talvez o outro motivo para a nova versão, e que esse aí provavelmente é mesmo porque mudaram o chip, é sobre o desbloqueio do Switch, né? Então com esse eles já impedem desbloqueio por chip. E acho que até, eu não lembro se o Jeff comentou na semana passada retrasado sobre isso. Eu acho que não comentou não, mas é válido o ponto com certeza. Só o caso que eu acho que isso não impede o desbloqueio, eu acho que ele só retarda. E ele comenta que essa não vai ser uma versão must-have, pelo menos aqui no Brasil, mas será muito bem-vindo caso alguém queira pegar uma segunda unidade para outro membro da família, né? E ele comentou também sobre a campanha Queremos Nintendo, que ele achou a ideia interessante e que seria muito bom se mais jogos associados para português Brasil, porque até agora a gente só tem o Mario Kart 8 e o Super Mario Bros. Deluxe com português Portugal. E ele acha que valeu a pena a tentativa e agora é esperar se ver pra ver se vai ter algum efeito positivo pra gente. E mandou um abraço. Um abraço pra você também, Renê. E continue comentando, por favor. O segundo comentário é do Edu Burlani. E ele perguntou se tá tudo bem, respondemos. E que ele falou que faz tempo que não comenta aqui, mas que toda semana ele ouve a gente. E ele fez um haha pro ler, então tá aí a leitura, haha pra todo mundo. E ele comentou que ele tá fazendo um intercâmbio na Nova Zelândia. E que, ele pôde perceber como é a presença da Nintendo em outros países. E que apesar da Nova Zelândia não ter muitas lojas de videogame, ele sempre vê grandes propagandas na cidade. E é uma coisa... Cadê? E que falou que é muito legal isso, né? Ver essa presença da Nintendo. Uma coisa que eu conheço da Nova Zelândia, pelo menos quando a gente vê que alguns jogos da Nintendo são lançados de forma digital, ainda no mobile, é que eles normalmente chegam até primeiro na Nova Zelândia, né? Eles acabam intercalando os países, mas muitas vezes os jogos chegam antes na Nova Zelândia do que em outros lugares, né? É interessante isso. É que o dia começa por lá, não é? Não só isso, são dias de diferença às vezes. É burocracia para lançamento também. Até de forma digital, não tem tanto órgão que fica fiscalizando lançamento de jogo, de app, por aí vai. Então a burocracia é menor para isso. E ele comentou sobre a diferença de preços dos jogos da Nintendo, e que não é só no Brasil, né? Na Nova Zelândia também tem uma diferença muito grande dos jogos de Switch com jogos de Xbox One e PS4. A diferença do preço, né? Sendo a Nintendo a maior. Eu acho que... O que eu queria falar é que jogos são caros. A gente tem essa impressão que no outro país não. É mais barato, não. Jogos são caros. Só que no outro país, quando você tá ganhando em outra moeda... Eles são acessíveis, mas continuam caros. Então, o ideal, quando você está em países em outros países, é você ter, você continuar jogando a versão anterior do console. Você ir na loja de usados, aí sim fica barato. Agora, se você quer o jogo no, no ano do lançamento, vai ser sempre caro, a não ser que você espere. É, tá. E ele perguntou aqui, pra não estender muita pergunta, ele perguntou que se a gente já teve a oportunidade de ver a presença da Nintendo em outros países. Ele mandou um abraço e um ótimo cast. É, eu nunca saí do Brasil, então, por consequência, eu nunca vi a Nintendo, com os meus olhos ao vivo, nunca vi fora do país. Tá, eu já visitei algumas vezes os Estados Unidos. A parada primeira é que as lojas de jogos lá nos Estados Unidos, tem a GameStop, tem, mano, várias varejistas também vendem jogos. O Brasil da Nintendo é bem marcante. Claro que não tem loja oficial da Nintendo lá, mas ainda assim, em todas as lojas de jogos, você não só encontra jogos da Nintendo, mas também os produtos oficiais. E, cara, às vezes você tá no shopping e vê ação promocional da Nintendo, sabe? Isso é bem interessante. Pra eles é só terça-feira, assim. O que seria pra gente um evento oficial da Nintendo aqui, pra eles tem um stand oficial onde você pode testar os jogos que ou vão lançar ou já foram lançados há pouco tempo. Uns 10 anos atrás eu viajei pros Estados Unidos e pude testar algumas coisas em algumas lojas lá, mas foi muito tempo também. Mas eu achava legal ir numa loja e ver coisa assim, bastante oficial da Nintendo e uns totens pra testar uns negócios. Mas a minha namorada tá lá na Austrália e ela fala realmente que, nossa, como é caro o jogo. É um negócio absurdo. Então, Jeff, reiterando o que o Jeff falou, né? Jogo é caro em todo lugar. Quando eu aterrissei no Japão, acho que no aeroporto de Osaka, 2 anos atrás, a primeira coisa que eu vi, eu já contei essa história. Foi uma plaquinha da Nintendo, bem-vindo. Acho que era os personagens do Mario, bem-vindo ao aeroporto de Kanbei, alguma coisa assim. Eu aqui no Japão, eu critico muito. Assim, das poucas vezes que eu saí do mato e fui pra cidade. Eu acho que a Nintendo manda muito mal em relação a ter os produtos delas disponíveis. Vou tirar um exemplo. Quando eu fui pra Kyoto, aí tem o prédio novo e o prédio antigo. Se eu fosse, sei lá, um empresário, alguma coisa, eu abriria uma loja da Nintendo bem na frente daquele do prédio novo. Eu acho que venderia muito fácil. É igual você colocar, sei lá, tipo, a loja oficial do clube perto do estádio de futebol. Não tem muito erro. Que nem na Disney, né? Cada atração tem uma loja exclusiva do lado, né? Isso. E a Nintendo tá corrigindo, vai ter a primeira loja dela no Japão, que vai ser em Tóquio. Acho que, se eu não posso falar merda, mas tem uma em Israel e a Nintendo New York, né? É pouco. Se você for no mercado, sim, você vai ver coisas da Nintendo. Se você for ver nas lojas, você vai ver muita coisa licenciada. Mas a Nintendo não coloca um lugar pra gente ir e ver. Você vai ver tudo espalhado. Se a Square Enix tem um café, como que a Nintendo não tem um café? Aqui no Japão, cafés são muito populares. Se você quer ir no café do Pokémon, você tem que esperar. Você pega uma fila de registro online, sei lá, de uma semana. Ou quando abriu era um mês, 2 meses. Era uma coisa que a Nintendo fica devendo muito. Principalmente pra Pokémon. Tem de Kirby, Jefferson. Você nunca visitou? Então, o café do Kirby, ele é meio que... Ele abre e fecha. É uma coisa meio... Temporal, né? Sazonal. Eu não visitei nem o do Pokémon, porque eu não consegui arranjar a data nos dias que eu fui pra Tóquio. E Pokémon, aliás, tá abrindo outro café em Osaka. E a Nintendo tá atrás nisso. Eu acho que ela licencia muitos produtos, toda hora você vai ver roupas na Uniqlo da Nintendo, mas não tem um lugar pra você ir comprar. Com relação à propaganda, eu acho que a coisa é bem diferente. A propaganda da Nintendo, acho que você vê mais do que... A impressão que eu tive é que você vê mais do que a Sony. Eu acho que ela investe pesado em marketing. Agora, acho que tem muito para ganhar aqui. Tem muito chão. Eu acho que até algumas, sei lá, Capcom, Bandai Namco faz mais lugares interessantes. Ou a Sega mesmo, como o prédio da Sega, que tem um monte de UFO catcher, um pouco de patinco, um pouco de tudo. É um lugar muito mais muito mais ambicioso e emocionante ao mesmo tempo do que qualquer coisa que a Nintendo abriu aqui no Japão. O último comentário é do Stefano R. E ele perguntou se está tudo em ordem, que é uma variação de tudo bom. E ele falou que ficou sem comentar um tempo porque o final de período é osso. Mas agora que ele já descansou, ele voltou. Eu concordo, final de período é uma merda, assim, ninguém julga ninguém por ficar atarefado nesse momento. E eu espero que ele tenha passado em tudo. Eu também espero que não tenha pego nenhuma DP. Mas, ô, Jumon, você tá... Agora, normalmente, seria o período de férias. Você não tá de férias, né? Não, eu tô no meio do meu período agora. Tipo, eu tô preparando pra entrar no final do período. Então, tamo aí. Vivendo via aparelhos. E ele também... Eu comentei que também ficou confuso com a bateria do Switch durar mais que o do Lite, né? Do Switch novo. E que ele comentou que, no último mês, ele conversou com um amigo de longa data que mora em outro estado... E que aí um amigo dele adquiriu o Switch. E no meio da conversa ele pediu pra adicionar ele pra jogar online. E o cara, ele comentou que o Switch dele é desbloqueado. E aí o Stefano, ele ficou meio bolado porque ele não sabia que ainda existia isso, né? E aí ele falou, ah, tudo bem, as pessoas acham que tem necessidade pra isso. Mas ele não apoia de maneira alguma desbloquear o Switch. E alugou o vídeo do amigo dele pra falar sobre as consequências e tudo, né? Deu uma briga, né? Deve ter dado uma treta sobre isso. E principalmente é um dos motivos que ele, nas palavras dele, é um dos motivos que faz as empresas olharem com outro olhar pro Brasil, né? E que, como o Mário falou no cast passado. E aí, gente? Primeiro comentário sobre pirataria. Ah, não é nem sobre pirataria. Eu acho que, assim... Por mais que seja chato a pessoa ter esse tipo de coisa das empresas olharem aqui com maus olhos por causa da pirataria, que é algo cultural aqui no Brasil, eu não negligenciaria a pessoa que desbloqueou o Switch, porque é difícil comprar jogo aqui mesmo, tá? É bem complicado. Normalmente se pensar, se a pessoa tem dinheiro pra comprar o Nintendo Switch, então ela tem dinheiro pra comprar jogos. Mas, cara, os jogos são, às vezes... Com dois ou três jogos, você chega no preço do Switch. É um investimento que você tem que ponderar muito pra ser feito. Eu não julgaria tanto o ouvido do seu amigo assim, porque não sei qual que é a situação financeira dele. Às vezes ele faz por puro oportunismo, mas acho que se ele não realmente tem um pouco de dificuldade pra comprar o Switch, eu não julgaria tanto ele. Na essência, pirataria é aquela coisa. É ilegal, mas vale a sua moral. Pronto, eu não tenho muito o que discutir sobre isso, na verdade. Pra mim, jogo é coisa supérflua. Ninguém precisa de jogo pra viver. Com relação a você brigar com seu amigo, eu não acho legal. Eu acho que você tem que falar se o seu amigo não sabe dessas consequências. Agora, se ele tá consciente disso e quer fazer, você não é a mãe dele, velho. Deixa ele fazer, aí cada um com seus problemas. É claro que, é que nem eu falo aqui, quando você quer alguma coisa, quando você quer um jogo, você vai lá e gasta dinheiro. Um exemplo que o Lucas, ele chegou e falou que não gastou R$0 em Dragalha Lost, eu coloquei R$7 em Fire Emblem Heroes. Por quê? Ah, doação. Simplesmente isso. Eu gostei do jogo, queria contribuir. Fez diferença aquelas doações? Não deu nenhum personagem. Deu, sei lá, 3 orbs. Então, acho que cada um tem que conviver com seus atos. Acho que, provavelmente seu amigo é grandinho pra saber o que acontece. Então, eu acho melhor você nem conversar. Deixa quieto. Eu acho que o que você falou de explicar, eu acho que é a melhor situação mesmo, não é brigar. Eu acho que é bem isso. Eu sou contra punir a falta de conhecimento. Eu acho que a gente ensinar e passar uma reflexão é mais interessante. E eu acho também que se você... É que assim, ele falou que alugou o ouvido, né? Então brigar foi nas minhas palavras, no meu resumo. Então, desculpa, Stefano, se você não brigou com ele. Mas se você fica enchendo o saco, às vezes você cria a pessoa, ela fica raiva do assunto, ela fala, ah, quer saber? Então, eu vou piratear mesmo, foda-se. Já que eu ouvi isso e ficou com raiva do assunto. Mas eu fico com esse pé meio assim, eu tenho a mesma opinião de vocês, cada um faz o que quiser, mas quando é jogo, o Switch, essas coisas, eu fico meio tipo, ah, o cara fica pirateando, eu fico meio olhando pra baixo assim, mas eu acho que a punição do cara, o cara não consegue mexer em nada do online, né, então uma parte da experiência, principalmente depois da geração PS4, assim, PS3, uma parte da experiência vai pro saco, então eu acho que isso, entre aspas, já é uma punição boa. E quero ver quando realmente, de fato, tiver uma estrutura pra gente ter jogos por streaming, de fato, o que vai acontecer com a pirataria, né? Vai ficar muito mais difícil. Ele comentou que ele tem dois dragões em casa e que ambos deram algum tipo de problema e, no final das contas, eles compraram 4 controles daqueles que são versão retrô, né? Ele postou a foto no Twitter, são daquele... É, ele, na real ele é um, meio que um controle retrô e tem um suporte ainda pra colocar o grip, né? Que, foi, que ele fez via impressora 3D. E ele respondendo, porque o Jeff ficou no vácuo nessa pergunta da semana passada, ele no Fire Emblem Treehouse ele irá de Black Eagles, porque ele gostou do visual das pessoas da casa e tem um nome maneiro. É, só não vale trocar de casa depois, hein? E ele tem algumas perguntinhas... É, se alguém aqui, essa pergunta aqui eu vou ficar triste, mas se alguém aqui possui alguma habilidade além de trabalho e joguinhos, aí ele dá, por exemplo, culinária, esportes, limpar a casa, vai lá gente, fala aí porque aí eu vejo se eu tenho alguma epifania. Eu sempre gostei bastante de música, então ao longo da minha vida, atualmente eu não tô praticando tanto, mas eu já toquei bastante teclado quando era criança e guitarra toquei por uns 5, 6 anos. Eu preciso voltar, porque devo dizer que música pra mim é uma terapia. Talvez seja por isso que às vezes eu fiquei meio estressado ultimamente, porque é bom você separar um tempo pra fazer algo meio que diferente da rotina. Acho que só jogo às vezes cansa. Então, eu gosto de música, é isso. Eu jogo menos do que eu me exercito, por incrível que pareça. Atualmente eu tô tendo mais tempo pra ir na academia e eu gosto de ir na academia. Eu não sei se isso vale como uma habilidade, mas pelo menos durante minha vida inteira eu pratiquei algum tipo de esporte. É, como meus pais, minha mãe ela foi professora de educação física, meu pai ele também jogava basquete, então tipo, aqui em casa esporte é meio que natural assim. E eu também já toquei bastante instrumento, tocava violão, eu parei. Mas se eu pudesse resumir tudo, eu tenho um monte de habilidades que eu não desenvolvi muito, sabe? Eu tocava violão, parei. Eu praticava esportes, mas hoje eu só faço academia. Então, acho que as habilidades naturais são as que eu emprego no emprego mesmo. Minha noiva me define como guri de apartamento. Aquela criança que ficou o tempo todo na frente da TV, ou jogando videogame, ou assistindo alguma coisa. Então, e como tinha a mãe que fazia tudo, eu não desenvolvi nenhuma habilidade. Eu acho que só depois de velho que eu tentei fazer alguma coisa. E dentro dessas coisas foi jogar futebol, que eu fui jogar, sei lá, depois dos 16, 17 anos, e eu comecei a gostar. Não que eu seja bom, mas teve uma vez que quando eu tive que colocar gesso no pé, eu ia jogar bola com gesso, né? Por incrível que pareça, isso desenvolveu uma habilidade de passar ou lançar à distância. É, eu faço bem gol de cobertura. Acho que é isso, talvez uma habilidade. E aqui no Japão eu percebi que quando eu vou no karaokê com as outras pessoas, às vezes eles falam até inglês melhor do que eu, mas quando a música é um pouquinho mais rápida, tem uma habilidade muito boa de cantar músicas rápidas em inglês. É, eu percebi isso mesmo, sei lá, vendo gente que tem um inglês muito melhor do que o meu. Acho que é isso, a não ser que você considerar, sei lá, jogar tranca uma habilidade. Eu jogo muito bem tranca. Eu engano cantar música japonesa muito bem. As pessoas acham que eu manjo japonês, mas eu não manjo. Eu só sei imitar a sonoridade da fala. E eu não tenho habilidade, mas talvez falar japonês seja uma, mas eu... Com eu certeza não posso... é uma, pô. Ah, lógico que é. Então pode ser, eu estudei japonês aí durante muito tempo na minha vida, então eu leio e falo relativamente assim, num intermediário. Se me jogar no Japão, eu consigo sair do Japão ou ficar nele bem. Deixa eu perguntar uma coisa, comer bastante é uma habilidade? Se for, eu também tô nessa. Ah, mano, então vou ter uma coisa em comum aqui agora. Porque... acho que a... Quando eu era jovem, eu comi 26 pedaços de pizza no rodízio. Ah, não, mano. Nossa, era pequeno, mas eu comi 26. Mano. Depende da pizza. Mas... não, eu tô fora dessa já. Eu não sei se eu consigo. Mano, é que eu como muito e rápido. Assim, eu sei que, tipo, o meu almoço no trampo é 20 minutos, eu fui e voltei já. E isso pode ser uma habilidade, mas é ruim, tá? Ninguém falou que tinha que ser positiva a habilidade. Não, tá, então eu tenho uma habilidade que eu não me orgulho, que é relacionar as pessoas que eu vejo na rua ou em algum lugar com alguma outra pessoa que eu conheça, sabe? Por exemplo, no antigo trabalho tinha um cara que pra mim era igualzinho o Tim Maia, mano. Eu entrava no elevador com ele e já vinha cantando, sabe? Nossa! Vou pedir pra você ficar... foi mal, É que eu não me orgulho muito porque acontece comigo direto, assim, eu olho pra pessoa e falo, caralho, esse cara, por exemplo, acontece comigo agora no trabalho atual, tem um cara que é igualzinho o maluco do American Pie, mano, ele senta na minha frente e todo momento eu, nossa, o cara do American Pie, eu não decorei o nome dele, sei qual é o nome do cara do American Pie. Isso é ruim, isso é bem ruim mesmo. E ele falou que no cast anterior a gente mencionou um anime de corrida a pé, né, de pé, correndo mesmo. Qual é o nome, Mario? Run with the Wind. Correndo com o vento. Então, Run with the Wind. Não tem tradução correndo com o vento. Não, mas só pra saber pra voltar pro inglês. Tá. Às vezes na hora da gravação fica ruim em inglês. Ou é, nossa, às vezes é sofrível. Eu não lembro o nome japonês, foi mal. É, sei lá, Kazeto Hashiro? Não é isso, é Hajime alguma coisa. Então não tem nada a ver com a tradução. E ele falou um PS aqui. Ele falou que a minha nova foto no site ficou boa. Algum motivo pra troca ou só atualização padrão? E foi só porque eu cortei o cabelo. Então eu fui lá e, tipo, meu cabelo tava longo no site, eu cortei, eu mudei a foto sozinho lá. Então não é uma atualização padrão. E ele mandou um abraço e até semana que vem. E sobre a foto, o Jeff tem que trocar dele. Então, Jeff, você tem que tirar uma foto nova. Essa foto aí você deve ter uns 4 anos a menos. 4? Acho que é 10. Nossa, cara. Eu acho que é aquela foto... Não, 10 não, vai 8 anos. É preguiça, velho. É, eu sou... Facebook não é minha praia. Sei lá. Quando o Jefferson voltar aqui pro Brasil em algum momento, a gente vai fazer uma sessão de fotos pra colocar novo no site. E tirar foto suficiente pra dar uns 10 anos, assim, né? E fingir que ele tava no FaceApp. É, a gente só usa o FaceApp. A cada 5 anos a gente usa o FaceApp e fica atualizando as fotos. Pra você que ouviu até agora... Não deixe de entrar no nosso site e comentar o que você achou do episódio. Se você gostou ou não gostou. Se você jogou Fire Emblem Three Houses, o que você achou, o que deixou de achar. Se você escolheu uma casa e depois trocou. Não deixe de entrar no nosso site e comentar na área de comentários, obviamente. Agora a gente tá na espera de Astral Chain. Vamos lá, trem do hype, hein? Mano, a parada não é jogar o jogo, é entrar no hype pro próximo, né? E já comprou o jogo. Tá bom. Eu ainda não vou gastar dinheiro no Dragara Lost, eu acho. Então você vai comprar Fire Emblem, que alguma coisa você tem que gastar, porque senão você não tá nesse podcast, porque a gente sempre gasta com coisas que não deviam. E tem que movimentar a economia. Esse foi mais um Nintendo 3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.